Tem tempo. Boa noite. Tem tempo que nessa casa, tem bastante tempo, que teve um resgate aqui bem forte. Um resgate muito forte. De espíritos. Espíritos em sofrimento, espíritos infelizes. Espíritos criminosos. Criminosos com muitas dívidas, e bota dívida nisso. Tá lembrada, dona Sônia? Do resgate dos espíritos que estavam nas prisões eternas? Lembra? Daqueles que estavam lá no fundo do oceano, dentro da contraparte astral de navios, de aviões, de submarinos. Nós esvaziamos lá, né? A esmagadora maioria deles já foi para outros mundos, bem primitivos. Ficou tudo vazio, né? Quando o resgate aconteceu? Imagina como é que tá agora. E olha que tem... Não tem 2 anos, 3 anos, 4 anos. Tem meses. Tem bastante meses. Deve chegar a 1 ano, mais ou menos. 1 ano, 1 ano e pouquinho. É, já tá assim, ó. É, o povo daqui gosta de ir pro inferno, né? Gosta. Gosta. O povo daqui gosta de ser ruim. Gosta de ser mal. Aí depois reclamam que o Osho tá exagerando. Tá exagerando. É. Gosta. Então, já que o inferno tá cheio de novo, né? Tá do jeito que o diabo gosta, né? Do jeito que o ser humano gosta, vamos falar do inferno de novo. Porque vocês gostam de lá. Então vamos falar de lá. Né? Principalmente aqueles que não vão acreditar, que vão ficar em casa com um colarinho branco, com um uísque bem caro, com um charuto na mão, tomando e rindo. Esses são os primeiros a irem para lá, né? Os nossos políticos, né? É, presidentes, deputados, vereadores, senadores, prefeitos, governadores, vice-governadores, vice-presidentes, né? Esses aí adoram juízes corruptos, desembargadores corruptos, né? Genocidas, assassinos em série, né? Criminosos, né? Traficantes de drogas, né? Esse pessoal adora ir para lá. E olha que vieram de lá. Querem ir de novo. Eles gostam. Gosta. Então vamos falar da casa deles, de onde eles adoram. Porque agora eles estão, né? Muitos deles, numa mansão, numa cobertura, em frente à praia, né? Ou então tá lá na comunidade, lá em cima. Eles constroem. Né? Tem muita pobreza na comunidade, mas lá em cima, lá no pico do morro, eles constroem mansões com todo luxo, né? Porque eles não podem descer lá de cima, né? Se descer, né? Complicado. Né? Os outros são os capetas, os demônios do colarinho branco, né? Que estão na política. É. E os médicos que gostam de ganhar dinheiro fazendo aborto? Ah, esses aí, então, eles adoram ir para lá. Adoram. Imagina uma clínica de aborto, hein? Imagina um médico que já está trabalhando com aborto há 10 anos e a clínica não para. Imagine quantos abortos ele já não fez em 10 anos, hein? Cada aborto é um assassinato. E o médico responde, a enfermeira que estava lá trabalhando junto responde pelo aborto também, até a recepcionista. Ah, você não sabia? Eu sou só a recepcionista? Sai fora! Ah, mas eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que sustentar minha família. Cai fora, que vai ser pior, hein, quando desencarnar, hein? Você é coautora também. Perante a espiritualidade, responde pelo aborto também, hein? Tá ajudando? Os políticos estão ali tramando uma guerra. Estão tramando uma guerra contra o outro país, vamos supor. Você é a moça que está servindo o cafezinho para eles. Você responde também. Responde perante Deus. Não serve cafezinho para eles, não. Não dá lanchinho para eles, não. Você responde por isso. Você está dando comida para eles ficarem fortes, para continuarem tramando, para matar irmãos. Sabe o que é guerra? Guerra é quando o espírito encarnado, o homem, ele atingiu o nível da animalidade. Quem gosta de guerra, quem faz guerra, a animalidade está lá em cima e as virtudes do espírito estão mortas. Quem gosta de guerra denota uma evolução espiritual muito pequena, muito pequenininha. Porque quem é evoluído de verdade não faz guerra, não existe guerra. Se tem guerra ainda, ainda está vibrando na animalidade. Porque quem faz guerra é aquele que pensa, é aquele que pratica a lei do mais forte. A lei do mais forte é entre os animais, não é? Não é um animal mais forte que ganha? Então, esse é o nível evolutivo deles. Porque em mundos onde vibram o amor e a fraternidade, não existe guerra. Porque só é amor, não existe a lei do mais forte. O cara que é mais forte, ele tem que usar a força dele para ajudar o mais fraco. Não para agredir ou matar ou assassinar o mais fraco. Ele tem que proteger o mais fraco. Imagine aquele cara que uma pessoa humilha ele ou envergonha ele na frente dos outros. Vamos lá para a época do Faroeste. Eu estou voltando na época do Faroeste, mas isso existe até hoje, tá? Vocês vão ver que existe. Aí um humilha o outro. Aí fala assim: você vai para um duelo comigo. Aí fica um aqui e o outro lá do outro lado. Quem puxar a arma primeiro e atirar, ganha. O que, que é isso? Já não é nem mais animalidade. É bestialidade. E outra coisa: ah, eu tenho que fazer o duelo porque eu tenho que matar ele, porque é a minha honra que está em jogo. Sabe o que, que é isso? Orgulho. Orgulho. Um espírito evoluído e humilde é orgulhoso? Isso é um orgulho. O cara está vibrando na bestialidade e no orgulho. Ainda existe o duelo aqui? Nem duelo tem mais. O cara vai lá e já assassina o outro. Ele nem convida o outro para o duelo, ele já pega a arma e assassina o outro. Porque imagine um político que pega a verba toda para ele, e os que ele divide o dinheiro também estão nessa, né? É. Verba de vocês. Aí fica sem hospital, fica sem remédio, fica sem médico, fica sem enfermeiro. O hospital que precisa de uma reforma está todo ruim. Podia construir mais hospitais, porque dava para ter muito mais hospitais. Criancinha na rua, passando fome, debaixo da ponte. Né? As mulheres parindo na porta do hospital. Os doentes chegando e morrendo na porta do hospital. As drogas rolando solto. A qualidade de ensino péssima nas escolas públicas. Né? O cara se forma, quando você vai perguntar para ele quanto é 2 mais 2, ele fala que é 5. sai com um ensino péssimo, um semi-analfabeto, e diz que terminou o segundo grau. Uma péssima qualidade de ensino por causa deles. Gente morrendo por causa deles, porque eles roubaram. Ah, não fiz nada não, não foi o que assassinei não. Foi sim, você tirou o dinheiro. Eles morreram por causa de você, porque vocês tiraram, você tirou o dinheiro de tudo. Então ele é responsável por todos aqueles que morreram. Imagina quantas mortes nas costas, hein? Quando desencarnar, vai para onde? Prisões eternas. Vai para o inferno. Vai para uma dimensão bem densa. Não é umbralzinho, não. É umbral grosso. É uma dimensão bem densa. E não fica lá pouquinho tempo, não. Fica muito tempo. Muito tempo. Querem conhecer um pedacinho? É um pedacinho, hein? Pedacinho do inferno, hein? Porque tem regiões ainda mais densas do que essa que eu vou falar agora, hein? Tem regiões mais densas. E essa que eu vou falar já é bem densa. E o lugar que muitos deles vão é misericórdia do Pai, hein? Porque se eles não ficarem presos ali magneticamente, se eles não ficarem nessa prisão magnética que eu vou falar agora, eles descem ainda mais vibratoriamente, hein? Então é misericórdia. É misericórdia. Então esses do aborto, os políticos, assassinos, traficantes, genocidas, assassinos em série. Sabe aquele cara que se gaba, diz assim, ó, eu já matei 53 e fica todo se gabando porque tem 53 assassinatos nas costas? É, se gaba bastante, aproveita, hein? Porque quando desencarnar, é lá que vai. Vamos lá pro Mar de Sargaços. Vamos pro Triângulo das Bermudas. Sabe o que tem ali? Já ouviram a história dos aviões que não pode passar por ali? Se passar, descontrola toda a aparelhagem dentro? Sabe por que descontrola? Porque ali é um dos chakras do planeta. Ali tem um entroncamento energético, tá? Com energias eletromagnéticas poderosíssimas e uma grande força gravitacional. Por isso que muitos são puxados. Barco, passar por ali é puxado. Por isso que eles desviam, não passa por ali. E vocês acham que isso é ficção? Isso é real. Isso é espiritual. Então, os aparelhos aqui da dimensão física têm problema se passar por ali. Mas e os veículos extrafísicos? Os veículos feitos de matéria astral, como aeróbus? Se passar ali, também fica cheio de problema? Não. Com relação aos veículos extrafísicos, é o contrário. Facilita para ele entrar ali. Aí o aeróbus mergulha ali no chakra do planeta, nesse chakra. O aeróbus mergulha. Ele chega lá embaixo mais rápido, porque os espíritos socorristas vão lá. Mas eles não vão lá. Não é sempre que vai para socorrer. Não é sempre que vai para socorrer. Tem espíritos que vão lá para trabalhar, para tomar conta das prisões eternas. Espíritos da luz que ficam lá tomando conta das prisões eternas. Porque se deixar sem policiamento, os negativos vão lá e captura os espíritos. Que eu vou explicar depois para quê. Então, existem guardiões planetários lá, tomando conta das prisões eternas, tá? Eu vou explicar. Lá tem aviões, lá tem barcos, submarinos, naufragados lá embaixo da Primeira Guerra, da Segunda Guerra. A providência divina usa esses aviões físicos, tá? Daqui da dimensão física, esses submarinos, esses barcos, e é criada uma contraparte astral perfeita. O navio pode estar lá corroendo, mas tem uma contraparte astral perfeita para aprisionar esses espíritos que eu acabei de citar aqui agora. Essa gente boa toda, né? que eu acabei de citar aqui agora, para ficarem presos lá. É uma prisão magnética. Eles não conseguem sair. Durante a encarnação, eles vão fazendo tudo isso, né? Enquanto eles vão cometendo esses crimes contra a humanidade, o perispírito deles vai ficando cada vez mais denso, pesado. Cada vez mais denso. Quando desencarna, o perispírito está tão pesado, tamanho é o peso vibratório molecular do perispírito, é tão pesado que quando desencarna, eles vão direto para lá, compulsoriamente, na hora, direto. Muito rápido, vai bem rápido. Cai como um chumbo, direto na prisão eterna. E são poucos os médiuns que já foram levados lá com os espíritos da luz, com os tarefeiros do mundo maior. Foram poucos os médiuns. Dá para contar no dedo quantos médiuns foi lá. Então é um lugar que a esmagadora maioria dos médiuns não tem conhecimento. Só vai ter conhecimento se ler algum livro psicografado. Mas não foram lá. Nem os espíritos da luz têm o conhecimento de tudo que tem lá. Tá? Fica a mais ou menos 11 mil pés para baixo do nível do mar. 11 mil pés no solo, no fundo desse oceano. Uma pressão absurda. A luz do sol não bate, a luz do sol não chega lá, é escuro, gélido. Como é que tem luz? Como é que os espíritos lá conseguem enxergar as coisas? Existem as partículas atômicas e subatômicas da matéria extrafísica, da matéria astral, que ilumina o lugar. E também existem uns animais do plano físico que eles foram evoluindo durante milênios e milênios e milênios e eles desenvolveram nos seus corpos físicos o que se chama de bioluminescência. Ele tem luz própria. Tudo isso ilumina o lugar e eles conseguem. É claro que eles têm os aparelhos deles também, né? Então dá para ver tudo. E aí, chegamos nas prisões eternas. Como é que esses espíritos chegam lá? Responsáveis por guerras, guerrilheiros, generais, todos esses que eu falei aqui, políticos, marginais, bandidos, assassinos em série, genocidas, o médico que gosta de fazer um aborto, vários, os enfermeiros... com todos esses assassinatos nas costas. Quando o espírito sair do corpo, ele não tem mais corpo físico para proteger ele. Ele é só espírito. E o perispírito, ele é semimaterial, fluídico, vaporoso, plástico, e ele é moldável de acordo com seu estado mental e emocional. O que vai acontecer? Ele entra num processo de culpa profundo, de autopunição profundo, ou seja, a própria consciência dele é o juiz, ela cobra ele. A própria consciência é o juiz. Não é Deus que faz, não. É a consciência dele que cobra. E aí ele entra num processo de degeneração progressiva do perispírito. Ele vai regredindo na forma. Vai caindo placas do perispírito dele. Caindo. E ele vai regredindo na forma. Primeiro ele se transforma num homem das cavernas. Perispírito. Aparência de homem das cavernas. Depois de um tempo, ele fica paralisado assim e ele cria um casulo astral em volta dele, a mente dele cria esse casulo astral, tá? Paralisado, Mas não pensem vocês que ele está paralisado, que a cabeça dele, a mente dele não está funcionando, tá? Tá todo vapor. E sabe o que, que eles ficam pensando? Ele entra num monoideísmo, uma monoideia. Ele fica repetindo, lembrando dos crimes que ele cometeu todo. Repetidas vezes, todos os crimes. O cara que assassinou, lembrando de todas as pessoas que ele matou, repetidas vezes, durante décadas, séculos, repetindo. Imagina, vocês nascem, envelhecem, morrem e eles continuam ali. Às vezes vocês reencarnam de novo, nasce, envelhece, morre, sua segunda encarnação, eles ainda estão ali. Imagina, um século, dois séculos, três. É, por isso que o nome é prisões eternas. Por isso que chamam de inferno eterno, porque é tanto tempo que fica lá que parece que é uma eternidade. É isso que eles escolhem. Aí vocês percebem que todo esse dinheiro que eles têm, terno caro, colarinho branco, charutão, uísque, é tudo ilusão, né? Porque o que espera eles é a realidade deles. É o que espera eles. Vai embora, não tem cobertura, não tem carrão, não tem iate, né? Não tem uísque caro, vai se transformar num homem das cavernas, monoideia, fica louco. Desequilíbrio total, desequilíbrio mental e emocional total. Aí depois, regride mais, se transforma num réptil. Se transforma num lagarto, um réptil. Aí depois vira um vibrião astral e depois um ovoide. Mas a misericórdia ali é tão grande que essa prisão magnética só faz com que ele se transforme, ele para no réptil, no reptiloide. Ele não regride mais para vibrião e depois ovoide, que é pior ainda, né? Se transformar numa minhoca e se transformar num bolo de massa que pensa. Pelo menos como réptil ele ainda tem um corpo, né? Aí ele só vai até o réptil. Isso é misericórdia divina, para ele não cair mais vibratoriamente, para ele não cair mais na forma, não regredir mais na forma. Aí os guardiões estão lá para tomar conta, né? Ficam fazendo policiamento das prisões eternas. Aí se alguém for lá visitar, eles falam assim, ó, aqui vocês só vão encontrar criminosos, hein? Aqui não tem espírito iluminado, não, hein? Fica lá. Tomando conta. Eles ficam observando, dando assistência, alimentando. É, porque espírito também se alimenta. Ainda mais eles que estão materializados. Quanto mais materializado for, aí que vai ter que comer mesmo, né? Tem que se alimentar, porque o perispírito é um corpo. É um corpo. Os órgãos estão ali, dá alimento para eles. Aí tem o tal lá do teatro emotivo. De que é o teatro emotivo? Uns espíritos que são psicólogos, que vai lá e trabalha com eles na psicologia para ver se eles dão uma amolecida, né? Só que é um trabalho para décadas. Então vocês percebam que o problema do ser humano aqui da Terra, ele é todo mental. Por isso que a gente fala que aqui é um hospício. Aqui é um manicômio. Porque o problema do humano da Terra, ele é todo mental. O que, que vocês acham que é ciúme? Orgulho, arrogância, ganância, vaidade, ego inflado, egoísmo, vício de todo tipo. Isso é o quê? Isso é doença da mente. Agressividade, impaciência, soberba. Isso é enfermidade da mente que tem que ser curado. Como é que cura? É só o psicólogo, o psiquiatra? Não, é reforma íntima. Só vai curar assim. Vocês é que são responsáveis para curar a mente de vocês. Não coloca tudo na mão do psicólogo e do psiquiatra, não. São vocês que têm que se curar pelos seus esforços, pela sua dedicação. Como? Se evangelizando. Mas não é se evangelizando dessa forma religiosa, fanática, dogmática, cheia de paradigma, agressiva, limitante, que a gente vê os religiosos aí, não. É se evangelizando de forma saudável. Saudável. Eles são doentes da mente. Esses caras aí que vocês conhecem, que estão comandando aí o país de vocês, os estados, a maioria, não são todos não, mas é a esmagadora maioria. Sede de poder. O que é sede de poder? Sede de dinheiro, ganância, de poder, de mandar, quanto mais poder. Isso é doença. Doença do espírito. Você acha que Jesus tem sede de poder? Ele não tem sede de poder nenhuma. E ele é que é o verdadeiro poderoso. Quanto menos sede de poder, mais poderoso você fica. É idiotice, é burrice ter sede de poder. Quanto mais humilde, mais bondoso, mais amoroso, mais simples, mais benevolente, mais poderoso você fica. Então esses caras não têm poder nenhum. Esse poder é ilusório. Não é poder, não tem poder. O chefão do crime, o político, não tem poder nenhum, é ilusão pura, não existe poder ali. Existe é muito choro e ranger de dentes, que é o que espera eles. E eles nem podem chegar muito perto, né? Os guardiões ali, né? Porque tamanho é o peso vibratório do perispírito deles, porque o perispírito deles fica cheio de elementos tóxicos, causado pela própria mente dele, pelas próprias emoções dele desequilibradas. Elementos tóxicos, bactérias, vírus. Se um cara, se um espírito desse for trazido aqui para cima e colocar perto de alguém, da aura de alguém, toda essa doença, todos esses elementos tóxicos que estão no perispírito dele é transferido para o encarnado por ressonância vibratória. Vai para a aura do encarnado. Quando entra em contato com o encarnado, puxa. Os elementos tóxicos vão se materializar por causa do ectoplasma do encarnado. Ele tem duplo etérico. Ectoplasma. A doença vem. Doenças até desconhecidas, que vocês não iam conseguir achar a cura. Então ele tem que ficar lá, né? Se tentar sair, puxa de novo, não conseguem sair. Ele vibra de acordo com aquilo ali. Ele vibra de acordo com aquilo. E fica lá. Por que que os negativos querem pegar eles? Os magos negros, os cientistas das sombras querem pegar eles, os cientistas desencarnados do mal. Querem pegar eles. Porque eles servem de escravos, vão hipnotizar eles para serem escravos deles, marionetes. Eles servem para fazer obsessão complexa nos encarnados, quando os magos negros querem fazer uma obsessão complexa em alguém aqui. Eles usam esses espíritos. Ah, mas ele não tem elementos tóxicos no perispírito? Se colocar perto de um encarnado, a doença vai para ele. Sim, só se ele quiser passar a doença. E se ele não quiser passar a doença? Ele quiser só que o cara fique mais louco do que ele já é. É. Vai proporcionar ali um processo de simbiose espiritual. Vai pegar esse espírito, vai colar ele na aura do político, para ele ficar mais louco, mais violento, mais agressivo. Né? Com ideias loucas de querer liberar aborto. Tem algum político aí que é a favor do aborto? É. Com quem será que ele está vibrando, hein? Tem algum político aí que é a favor do aborto? Tem algum político aí que está querendo colocar arma na mão de todo mundo? Vai dar problema, hein? Vai dar problema, hein? Porque o humaninho daqui da Terra não tem condições de ter arma, não, hein? Mundo fraterno não tem isso, hein? Fraternidade, hein? É amor, não existe arma. Porque um mundo avançado, evoluído, na tecnologia e na moral, eles não precisam ter arma, não. Sabe o que eles fazem? Vão querer invadir o planeta para dominar tudo. Sabe o que eles fazem? Eles apertam um botãozinho, criam um campo de força em volta do planeta inteiro, poderosíssimo, não entra ninguém. Pode tacar bomba, jogar... Não entra ninguém, aperta o botãozinho, opa, campo de força, não entra ninguém. Enquanto o campo de força está ativo, já vem outros que eles já comunicam logo, ó, estão tentando invadir aqui, ó. Já vem outros de outros cantos, já pega todo mundo. Ó, aqui vocês não entram não, aqui já é fraterno, já. Aqui já é confederado, aqui vocês não dominam não. Já leva todo mundo. Espírito grande, vem logo, vem Miguel logo, vem aí, tipo isso. Vem Miguel, sai levando todo mundo, porque Miguel é um espírito, hein? Se o Miguel quiser sozinho, ele leva milhões com ele, sozinho. Milhões. Nem precisa de exército. Então, esses aí, os negativos, querem pegar. Querem invadir lá para pegar. Então tem que ter guardiões ali, policiais, né? É. Existem cavernas também. Cavernas. Debaixo da terra. Cavernas. E não sai da caverna, não. Tem espírito que fica lá por 1000 anos. Sabe o que acontece? Ele fica bem? Você acha que ele fica com aparência humana assim? Ele vai definhando. Até a hora que ele vira uma caveira. É uma caveira. Esqueleto vivo. Às vezes fica umas partes do corpo, né? Fica um olho, fica um pedaço de carne aqui, fica outro pedaço de carne aqui, outra aqui, aparece um pedacinho do fígado aqui e tal. Andando lá. Se vocês se deparassem com um, acho que vocês até poderiam infartar, né? De medo. Andando. 1000 anos. Imagina, o cara, 1000 anos numa caverna escura, não tendo para onde fugir, fica ali para lá e para cá. 1000 anos. É um inferno eterno isso, né? Tem vulcão também. Tem vulcão. É. Para aqueles que dizimaram humanidades inteiras, um continente inteiro, né? Aquele que apertou o botãozinho lá da bomba de Hiroshima, Nagasaki, né? Tem vulcão. Vulcão. Que ele pode estar até inativo ou ativo. Imagina os espíritos lá dentro do vulcão. Centenas e centenas de graus. Dentro do vulcão. Sentindo queimar tudo, tá? E não consegue morrer. Queimando constantemente. Aí tem uns que tenta escalar o vulcão no desespero, saindo verme da boca, porque os vermes são as próprias criações mentais dele, da mente doente deles. Saindo verme pela boca, no corpo inteiro, criações mentais, vermes tubulares enormes, outros pequenininhos, tenta. Aí quando chega lá em cima do vulcão, é puxado de novo. Isso quando não vem um capetão daqueles, né? Porque aqueles com aparência demoníaca, puxa de novo. 2000 anos lá, 1500. E não morre. Quer morrer e não consegue. Lá. E tem espíritos iluminados que ficam lá, dando assistência para eles. O cara abandona a sua dimensão de origem lá em cima e fica lá. Dando atenção, ajudando, evangelizando. Ainda tem que manter a vibração elevada, hein? Não pode absorver as emoções deles. O cara está ali, mas está com a vibração elevada. Tem que ser muito evoluído, né? Ficar ali, né? É. Ele só vai de vez em quando lá para se retemperar. Fico 30 anos aqui. Opa, está na hora de eu ir lá na dimensão lá para me retemperar. Vai lá, se retempera, respira um ar puro, né? Pega uns conhecimentozinhos novos para levar para lá para ajudar. Aí vai, desce, fica mais 30. Aí quando alguém vai lá visitar, né, vai alguns espíritos em caráter de estudo, né, e levam um médium encarnado desdobrado, porque às vezes eles fazem isso para trazer psicografia, né, o médium tem que ir desdobrado. Aí ele fala assim, já estou aqui há um século, já tomando conta aqui dos meus filhos. Eles falam assim, dos meus filhos, que ele é amoroso, né, ele é evoluído. Estou aqui tomando conta dos meus filhos, e nós já progredimos um pouco. Quem sabe daqui a 3 séculos a gente não consegue tirar eles daqui. Olha o que, que o cara fala. Já progredimos um pouquinho. Quem sabe daqui a uns 3 séculos já não dá para eles saírem daqui. Vocês são apressados? Está achando que 50 anos é muito tempo? 100 anos? No plano espiritual, as coisas... Lá vocês vão ver o que é tempo longo de verdade. Tem espírito que fica 1000 anos sem reencarnar. É. Aí tem que levar um médium desdobrado para lá, tem que tomar maior cuidado com o médium, né? Porque o médium, ele tem um corpo físico. Se ele tem um corpo físico, ele tem um duplo etérico. Então tem que tomar cuidado com o médium para as energias magnéticas de lá, né? As energias magnéticas e os elementos radioativos não contaminem o perispírito do médium nem o duplo etérico, porque se contaminar, quando ele voltar para o corpo, vai transferir tudo para o corpo físico dele. Aí afeta, né? Então tem que ter todo, né? Toda uma preparação. É, isso aí é um pedacinho do inferno. E não é a região mais baixa, como eu disse, não, porque tem regiões ainda mais profundas, que vai descendo para a subcrosta, né? Planetária, né? Vai indo lá para perto do núcleo do planeta. Imagina o que não tem no núcleo, hein? Tem gente que acha que não tem nada no núcleo. Nem os dragões, quando estavam lá, ficavam lá no núcleo, no centro, eles ficavam na borda do núcleo. Né? Ali na bordinha, ali. Lá no núcleo mesmo, no centro, eles não ficavam, não. Porque o negócio é tão pesado que nem eles, que têm uma vibração tão densa, ficavam lá. Só na bordinha. Mas tem coisa lá no centro, tá? Já foi trazido algum livro psicografado? Vocês nem imaginam o que, que tem lá no núcleo, no centro, não é? É claro que tem dimensões elevadas lá embaixo, os intraterrenos. Só que isso é outra dimensão. Tá? Então é uma dimensão dentro de outra, outra. Totalmente diferente, não tem nada a ver com a dimensão de vibrações densas. Aí o cara aqui acha que é brincadeira. Vai ver esse vídeo? Vai nada. Vai nada. Vai não. Mas aí a gente, nesse momento de agora, né, por misericórdia, a gente dá um jeito, né, de alguém mostrar. Fulano, dá uma olhada nisso aqui. Vai chegar. Vai chegar, sim. Mas eu vou logo dizer com antecedência. Sabe o que vão dizer? Muitos deles? Isso aí é conto de fadas, isso aí é ficção, está exagerando. Mas vai ter alguns que vão acreditar, vão tremer na base e vão mudar. Então, esse vídeo que está sendo gravado é uma misericórdia de Deus, né? É uma misericórdia. É uma misericórdia de Deus para eles. Aí tem gente que não entende. Tem gente que fala assim, ah, isso aí que ele está falando eu já sei, eu já li no livro tal. Quer dizer, não está entendendo nada do que está sendo feito aqui, né? Está entendendo nada. E fala como se todo mundo tivesse lido o livro tal, como se todo mundo soubesse daquele assunto. O cara fala como se todo mundo soubesse, como se fosse acessível os livros para a maioria da humanidade, quando a maioria não tem, nem sabe que isso existe. Nem sabe. Quer dizer, é egoísta, né? Está pensando só nele. Esqueceu. Isso é um pensamento egoísta. Porque ele não está pensando na humanidade. Não está pensando na humanidade. Né? Porque se o cara está pensando na humanidade, ele não vai reclamar, né? Que está trazendo o assunto. Ele não vai reclamar que o espírito tal incorporou, que o espírito tal canalizou. Ele não vai reclamar disso. Muito pelo contrário, ele vai falar assim, poxa, que bom que ele está falando aquele assunto lá no YouTube, porque vai alcançar mais vidas. Esse é o pensamento certo, né? Vai alcançar mais vidas, vai fazer com que pessoas que estão aqui encarnadas, que seus espíritos, quando desencarnarem, não vão, não vá para lá, né? Não vai para lá, porque enquanto está vivinho aqui, né, está tudo bem, né, está saudável e tudo mais, acha que não vai desencarnar nunca. Aí, de repente, o desencarne chega. Com algumas pessoas é instantâneo. Tem outras pessoas que que vai indo devagar, vai ficando doente, vai indo. Aí chega uma hora da doença que o cara percebe que ele está indo embora. Ele percebe que ele está indo embora. Aí na dor, no processo de dor, ele era violento, agressivo, corrupto, ladrão. Aí ele fica manso, porque ele está vendo que vai morrer. E a riqueza vai toda ficar. Aí ele olha para a riqueza. Aí vê que essa riqueza foi tudo ilusão, que ele está morrendo. O carrão vai ficar, a mansão, a cobertura vai ficar, a mulher bonita vai ficar. Aí ele fica manso, começa a chamar todo mundo para pedir perdão. Tem gente que até quer doar as coisas tardiamente, pede perdão para Deus tardiamente. Aí vem alguém com uma Bíblia na mão e fala: meu irmão, aceita Jesus agora que vai ficar tudo bem, depois de tudo que fez. Aí o cara vai e aceita Jesus. Aí o cara que falou: meu irmão, aceita Jesus, com a Bíblia na mão, solta fogos, todo feliz, porque ele foi o responsável que ajudou o cara, ele ganhou aquela alma para Jesus. Tá salvo. Não, agora você está salvo, está tudo bem. Todas as criancinhas abortadas, né? Todo o dinheiro, a verba que você roubou e um monte de gente morreu de fome, sem hospital, morreu lá na porta do hospital, está tudo tranquilo, está tudo perdoado. É uma ingenuidade muito grande pensar dessa forma, né? É uma ingenuidade muito grande. É uma ingenuidade muito grande. Se o arrependimento for sincero, é muito bom, isso ajuda bastante. Só que a quantidade de antimatéria que foi acumulada durante a encarnação é tão grande, que nem o arrependimento sincero vai ser capaz de limpar nem 10% dessa antimatéria. Vai limpar onde? Lá embaixo. Vai limpar lá embaixo. Vai limpar. Ah, o arrependimento sincero conseguiu limpar 6%. Tem 94% ainda para limpar. Tem. Mais 780 anos para limpar os 94%. É. Para tirar toda essa antimatéria. Lá embaixo. Os elementos tóxicos foram criados por ele mesmo. Não vibrou no amor, só vibrou no roubo, na ganância, na sede de poder. Lei de causa e efeito. Causa e efeito. Vai ter que limpar. É isso aí. Só que nós estamos na transição planetária, né? Tem gente que está descendo para lá já. Vai ficar lá um tempo. Vai. Mas vai chegar uma hora que... opa! Não vai reencarnar aqui na Terra, não. Não vai, não. Se pegar um espírito desse, do jeito que eles estão, e colocar numa mãe aqui encarnada, em contato com o útero de uma mãe aqui, ela desencarna. Tamanho é o peso vibratório do corpo astral deles, que ela desencarna. Não aguenta. Não aguenta. Os caras lá têm que ficar à distância. Porque as emanações mentais e emocionais que eles emanam, é pesado o negócio. A mente deles não é desequilibrada? As emoções? Então cria criações mentais, né? Densas, criações mentais inferiores. Então, de tempos em tempos, tem que sanear, limpar ali o ambiente. Porque vai criando criações mentais inferiores, vai acumulando lixo, né? Lixo astral. E aí tem que limpar, porque senão nem os guardiões que estão lá tomando conta aguentam, nem eles aguentam. Aí vem um espírito mais elevado, um espírito bem elevado, e ele, com uma certa técnica que eles usam, eles puxam do Sol, do astro-rei, do Sol, uma radiação hiperenergética que eles puxam lá para baixo, e essa radiação do Sol, ela vai limpando, vai queimando todas as formas de pensamento, aí fica tudo limpinho. É claro que eles continuam com esses pensamentos e continua sujando de novo, mas até acumular de novo leva um tempo. Então limpa tudo. De tempos em tempos tem que limpar tudo. Senão nem os guardiões que estão lá conseguem ficar lá, não aguentam. Os guardiões que aceitam trabalhar lá também tem que ser bem evoluído, né? Porque qual é o espírito que vai querer abandonar a colônia? Né? Abandonar a Ruanda, abandonar a colônia Nosso Lar, abandonar qualquer tipo de colônia onde é, né, muito bom de ficar, né, uma vibração amorosa mais leve, para ficar lá embaixo. É uma renúncia e tanto, né? É uma renúncia e tanto. Que nem espíritos muito evoluídos que aceitam encarnar aqui nesses corpos densos para ajudar um pouco aí no progresso da humanidade com as informações que são colocadas no YouTube. É um sofrimento para esses espíritos que são evoluídos encarnarem nesses corpos para ajudar no progresso da humanidade. Porque não é a vibração dele de origem. A vibração fica mais pesada quando ele está no corpo físico. Porque muitos de vocês não sabem o que é quando desencarna e vai para uma dimensão superior e deixa esse peso aqui, essa matéria podre. Vocês não têm ideia do peso que solta quando está lá. A felicidade, a alegria, a leveza. Né? Alegria, leveza. E você ainda pode moldar o seu espírito de acordo com o que você quer. Se você desencarna com 80, 90 anos, você fala assim, não, quero ficar com a aparência que eu tinha quando eu tinha 25 anos. Você pensa, lembra da tua aparência, pronto. Plasmou a forma tua de 25 anos. Não, eu quero ficar com a aparência daquela encarnação que eu tive lá há 450 anos atrás, foi uma das encarnações que eu mais gostei. Eu quero ficar com aquela aparência. Fica com aquela aparência daquela encarnação. Você teve várias vidas. Você escolhe a aparência que você quer ficar. E a idade que você quer ficar. A idade. Quer ficar com a aparência de criança? Fica com a aparência de criança. Vai lá trabalhar como erê. No centro de Umbanda. Tem um monte de espírito evoluidíssimo que vem com a roupagem de um erê. De uma criancinha. São espíritos elevadíssimos. Bem adultos. Mas vem com a roupagem de erê. Para ajudar no progresso. E ele evolui junto. Né? Evolui junto. Nesse momento agora, o Preto Velho falou aqui, né? O Preto Velho disse que os espíritos da luz, né? Os que trabalham para a luz, né? Os apologistas da verdade, né? Eles tinham que estar o quê nesse momento agora crítico? Porque tá ruim ainda a coisa aqui, tá? Não tá boa não, tá? Todo mundo junto, né? Em prol do progresso. Um apoiando o outro. Todo mundo junto. Como é que eles estão, os apologistas da verdade? Tem um que está junto com o outro. Tem três grupinhos ali, mas por quê? Porque um pensa igual o outro, né? Às vezes os interesses de um ajudam o outro. Oh, você vem aqui, eu ajudo você me ajuda, o teu canal cresce, o meu cresce. Né? Mas é grupinho fechado, né? Panela, né? Quando na verdade tinha que estar todos juntos. Todos. Juntos, em prol do progresso da humanidade. Não julgar o irmão, que o irmão não está com educação mediúnica, que o que ele falou eu não aceito. Né? O espírito que ele canalizou é impossível, o espírito que ele incorporou não pode porque pertence ao outro. Aí vai lá, grava o vídeo no YouTube, né? Para desmerecer o trabalho do outro, desacreditar. Ó, gente, não acredita lá no... Não cita o nome, né? Não cita o nome, não cita o canal, não cita nada. Mas fala assim, ó, não acredita lá no outro não, porque não existe, isso não existe. É mistificação, é animismo, é impossível canalizar Jesus Cristo. Miguel, não existe. Olha o plano das trevas em ação, dando certo. O Mago Negro adora quando vê um espiritualista fazendo isso. Adora. Eles batem palmas. Eles falam assim, poxa, nem precisamos intuir, nem precisamos chegar perto lá e intuir. Ele mesmo fez pra gente. por causa dos paradigmas, dos dogmas dele, por causa das crenças limitantes, porque ele não tem nem ideia de como funcionam as coisas no universo. Não tem nem ideia de como funcionam as coisas no universo. Mesmo sendo famoso, mesmo tendo 40, 50 anos de caminhada no Espiritismo, mesmo tendo 550 livros lidos, 1000 livros lidos, mesmo incorporando, canalizando espírito, não sabe nada. Não sabem, não tem conhecimento. Mas sabe que a maioria da humanidade é ignorante e não estuda. Aí deita e rola, né? Deita e rola. Deita e rola. Então a espiritualidade, nesse momento, a espiritualidade tentou, sabe? Tentou usar muitos espíritos endividados e criminosos hoje como médiuns, mas eles continuam os mesmos. Uns melhoraram um pouco, outros melhoraram quase nada, outros melhoraram nada, continuam os mesmos. Ou melhoraram, mas não melhorou o suficiente. Estão caindo na mesma repetição, na mesma coisa das encarnações passadas. Aí, nesse momento de transição planetária, o que, que a espiritualidade fez? Levou à reencarnação um monte de espírito evoluído de verdade. De verdade. Evoluído de verdade. Que vai fazer o serviço. Sem vaidade, sem ego inflado, sem disputa, sem competição, né? Sem julgamento com outro médium, unidos, como tem que ser, verdadeiros servos do Cristo. Evoluídos de verdade. Porque quem tem boa vontade, amor no coração, humildade, ama os seus irmãos, faz o serviço mesmo de coração, sem querer nada em troca. Porque quem faz o serviço de coração, por amor a Deus e amor às vidas, as coisas vêm até você, não vai te faltar nada. Não precisa ficar com sede de poder. Não precisa, só confia e faz o serviço de coração. As coisas vão vir. As coisas vão vir, Deus vai trazer tudo. Confia. As demais coisas lhe serão acrescentadas. Lembra? Tenha fé. Busque primeiro o reino dos céus e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Vai vir tudo. Vamos voltar para a antiguidade. Olha aí os reis que Deus usou. Os reis. Os caras eram rei. Faraó. Olha Akhenaton. Akhenaton era riquíssimo. Seria bilionário se fosse nos tempos de hoje. Bilionário é milionário, não é bi. Akhenaton seria bi, bilionário. Tinha todo o luxo, toda coisa. Fazia a vontade de Deus, vem tudo. Já nasceu já no palácio. E se não nascer, Deus bota. Olha o que Deus fez com Davi. Olha o que Deus fez com Davi. O que o Davi, quando era novinho, ele era obediente. Depois é que ele se desviou. Mas quando ele era novinho, ele era obediente a Deus, ele era temente. Deus botou o reino na mão dele, não adiantou Saul ficar lutando contra. Saul, não, o reino é meu, o reino é meu, o reino é meu. Não adianta, Deus determinou, é ele. O profeta Samuel disse, é esse aqui. Os irmãos lá fortões, vários irmãos grandões, fortes, Davi pequenininho, magrelo. Aí os outros irmãos ficaram indignados. O pai não, que o pai ele não queria saber de Davi não, porque Davi era pequeno e fraco. É uma ignorância muito grande, né? Julgando o moleque pelo corpo físico, nem imaginava o espírito. Não olha o espírito. Não olha o espírito que está ali dentro. Porque ele tinha evolução, ele fez besteira. Mas ele tinha evolução. Ou vocês acham que Hitler não tem evolução? Hitler é evoluído. Só que fez besteira de novo. Ele foi Davi. Repetiu de novo. É, não sabia não? Hitler é a reencarnação de Davi. Só que ele errou de novo. Espíritos evoluídos podem se desviar do caminho. Podem. Podem se desviar. Então fica lá no planetinha prisão, né? Lá em Plutão, durante 10 séculos, né? Para pensar na vida, né? Né? Aí Mahatma Gandhi foi lá, pediu para Jesus, para não, deixa que eu vou lá tomar conta, vou educar ele. Daqui a 10 séculos, hein? A gente recomeça, hein? A gente recomeça. Porque o moleque tem potencial. Deus falava que ele era segundo o coração dele. O moleque tem potencial. Aí o pai chegou para Samuel, para o profeta Samuel, porque o profeta Samuel era o quê? Ele era um médium, né? Ele recebia as coisas da espiritualidade de Deus, né? Samuel falou, é esse aqui. Aí o pai, como? Que o outro troglodita que eu tenho de 1,90m, fortão, guerreiro, tem que ser ele. Não, é o Davi, o baixinho, pequenininho, magrelo. E o Samuel falou para Saul, ó, o reino não é mais teu, você se desviou dos caminhos do pai, é Davi agora. Samuel, o Saul respeitava o profeta Samuel, mas não queria largar o osso. Não queria largar o osso. Olha o Pedro aqui. Vai ter que largar o osso. Vai ter que largar o osso. Foi Deus que decidiu. Deus deu a ordem. O homem não manda nada. O ET vai pro Pedro. O preto velho vai pro Pedro. Vai todos os espíritos pro Pedro. E pode incorporar em outros médiuns também. Se assim Deus quiser. Acabou a chance. Entrou orgulho, entrou vaidade, entrou soberba, prepotência, ganância. Perdeu. Ou não sabe que esses espíritos da luz, que eles se afastam dos médiuns que se desvia do caminho. Se afasta. Já afastou, já, ó. Já se afastaram há muito tempo. Só que não percebem. Porque tem espíritos das trevas que sabem imitar muito bem um ET, um preto velho, sabem imitar bem a beça, pode ir com Deus. Sabe imitar muito bem, só que agora a ordem, nem os das trevas vão poder usar. Vão tirar tudo. Vai suspender a mediunidade. Já, as chances já foram dadas. Quantos avisos aqui, hein? Quantos avisos, hein? Misericórdia do Pai, hein? Quanto tempo já está avisando, hein? Há muito tempo. Isso é misericórdia, não é ataque, não. É misericórdia, não entenderam nada. Não é ataque, é misericórdia. Deu tempo para mudar, para se arrepender, para pensar na vida, ou para eu tenho que mudar alguma coisa, hein? Não, não. A prepotência continuou, a arrogância continuou. Hã? A vaidade continuou. Acabou o tempo, estão cortando a mediunidade. Nem com os das trevas que fingem ser o preto velho, fingem ser o caboclo, nem os das trevas vai poder incorporar mais, não vai incorporar mais com ninguém, vai ser o próprio médium falando. Deus determinou, Deus ungiu ele, Deus ungiu ele. Ele é ungido. Sabe o que é ungido? É ungido pelo Senhor. Desde o momento que ele aceitou, ele foi ungido. Então, os reis Saul, que estão por aí, vai ter que entregar o reinado. E ele não é igual Davi, não, hein? Ih, não é não. Não é não. Não é igual Davi, não. Não é não. É bem diferente. Bem diferente, hein? Bem diferente, hein? É. É ordem. Então vocês... O Preto Velho falou aqui, né? Eu vou repetir. Vocês vão ter que ter muito discernimento, hein? Muito discernimento, hein? Quando começarem a assistir certas coisas, certas incorporações, certas canalizações por aí, hein? Discernimento. Pergunta pra Deus, hein? Não é pra julgar, não, hein? Não julga, não. Nem ataca. Não é assim. É discernimento. Não pergunta pra ninguém. Fulano, você acha que esse crânio tá mistificando? Não. Bota o teu joelho no chão e conversa direto com Deus. Que ele vai te responder no teu coração. Lembra da pneumatofonia? Pneumatofonia. Ele responde. Ele responde. Quando Pedro está em dúvida, ele faz isso. A resposta vem. E se a resposta não veio, é porque Deus está no silêncio, é para ele esperar. Então espera, que a resposta vai vir. É assim que tem que ser. Tem que voltar a ligação com o Pai, porque a ligação do ser humano com o Pai acabou. Tem que voltar. A ligação de vocês, seres humanos, com Deus, está morta. Vamos religar. Religa. Igual os profetas de antigamente. Igual Elias, Samuel, lá atrás, que eles conversavam face a face com o Pai logo. Jeremias, todos eles. Volta como era antes. Vocês podem. Vocês estão ligados na fonte. Ele está só ali esperando. Vem, filho. Vem, revive. Religa. É, o Pedro estava na moto com a Sabrina, com ela na garupa. O Pai falou com ele, na cabeça dele, não é espírito, não, foi mentor, não. Foi o próprio Pai, a fonte criadora, falou na cabeça dele. Filho, é isso, isso e isso. O Pai está falando com ele direto. Sabe o negócio lá que ela fez? Hoje, o Pai ficou conversando com ele, ele foi passando tudo para ela no carro. Sabe o que o Pai me disse? Não foi espírito, não. Não foi Pai João de Aruanda, não. Não foi Jesus. Foi o Pai. Filho, tá vendo o que é me obedecer? Tá vendo o que é fazer minha vontade? Olha o prêmio. E vai vir mais, hein? Porque isso aí foi só o começo, hã? Olha o prêmio. Hã? É assim que eu faço. Filho, eu vou botar um reino na tua mão. Que Deus falou para ele. Você vai ser rei. Vai ser. Na verdade, já é, né? É de outra dimensão. O rei é aqui. Mas ele sabe que esse reino que o Pai vai dar é passageiro. O reino mesmo, de verdade, está lá em outra dimensão. E não vai subir a cabeça, né? Não vai subir a cabeça. Porque aqui ó, o buraco é mais embaixo. A visão é outra. A visão é de universo, né? Isso aqui, ó. Aqui não é nada. Matéria? Não é nada. O Pai vai dar. Mas não sobe a cabeça. Não sobe. Não vai esquecer do Pai. Quanto mais ele tiver, mais ele vai dar para vocês. Quanto mais ele tiver, mais ele vai dar. Ele não vai ficar com tupete lá em cima, arrogante, prepotente. Não, não vai ficar, não. Olha, eu tenho um convite para fazer aqui hoje, hein? Tem. É você, menina. Não filma, não. Você aceita aparecer? Então vem aqui. Você autoriza? Então venha. Me dá um microfone. Qual o seu nome? Maiara. Aqui, por favor. Não, aqui. Aqui. Qual é o seu nome? Maiara. Você é médium? Sim. Você é médium de quê? Efeito físico. Esse é o dom que você mais tem? Também. Sou bastante intuitiva, tenho intuição. Eu nunca canalizei, mas já psicografei mecanicamente. Legal, né? São dons e tantos, né? Agora você vai falar uma coisa para mim, você não vai citar nome de casa espírita nenhuma, de médium nenhum, não vai falar nada. Você já tentou trabalhar em alguma casa espírita? Por 4 anos trabalhei numa casa espírita. Conseguiu continuar lá? Não. Por que você não conseguiu? Excesso de vaidade de outros médiuns sentiram inveja de mim porque eu fui passada à frente para a maca para atender os pacientes e os que estavam no apoio, que esperando mais de 10 anos para ir para a maca, ficaram me olhando de cara feia. Eu comecei a me sentir mal, sair da casa. Foi esse é o nível evolutivo dos médiuns que deveriam trazer a luz, que se dizem médiuns de Jesus Cristo. Até quando vai ter que mandar um espírito evoluído de verdade? Porque ele é muito mais evoluído do que vocês. Teve que mandar ele para consertar as coisas. Até quando? Por que vocês não fazem isso sozinhos? Ele podia estar em outro planeta, aprendendo mais, mas teve que abortar a missão lá, vir pra cá, pra botar eles na rédea. Eu só queria ajudar, eu não queria ser conhecida nem nada, eu só queria ajudar as pessoas doentes, porque aquela sala era de cura. Eu não queria nem que as pessoas soubessem meu nome, nem nada lá, só queria atender. Tava escondidinha, só queria servir. Só servir. É exatamente por isso, porque Deus conhece você, conhece o teu espírito, o teu coração. É por causa disso que eu, como emissário de Deus, junto com Pedro, em nome de Deus, em nome de Jesus Cristo, estamos convidando você para ser médium dessa casa. Se você quiser, não é obrigada não, hein? Eu aceito. Se você quiser. Você quer? Sim. Então você, a partir de hoje, é médium dessa casa. Porque Deus estava preparando algo muito maior para você. Ele conhece os corações. Sabe por que lá ainda funciona? Por causa das vidas. Porque não pode abandonar as vidas. Mas você acha que Deus está feliz com esses médiuns? Não está, não. Você acha que Jesus Cristo está feliz? Não, está todo mundo lá achando que está sendo usado, bam, bam, bam. E é usado mesmo, mas não é por causa deles, não. É usado por causa das vidas. Inclusive, lá tem disputa de roupas bonitas. Disputa de roupa bonita! Disputa de roupa bonita! Abaixa a câmera! Abaixa aqui! Mostra ele! Mostra ele de corpo todo! Bermuda! Bermuda! E se der na telha, se der uma de maluco, vai fazer palestra de sunga de praia! Ou então vai fazer rasgado! Ele vai vir de roupa rasgada! Porque isso é nível evolutivo baixíssimo, eu não diria nem nome nível evolutivo, porque evolução não existe. Isso é a característica de espíritos menos adiantados, é um nível evolutivo daqui da Terra, da humanidade daqui. Sim. É o nível evolutivo deles. Espíritos menos adiantados, e não são só eles, não. Os conhecidos também, porque você sabe, né, das coisas que estão acontecendo e que aconteceram, né? Sim. É. Não fica achando que só porque é famosinho, que é inteligente, porque estudou 40 anos, 50 anos, se formou em medicina, se formou em engenharia, se formou em direito, se formou em um monte de coisa, virou terapeuta, estudou muito, sabe? É conhecimento, qualquer um que estudar adquire conhecimento, qualquer um. O que manda não é isso, lá no plano espiritual, o que manda é o seu coração, é o que você sente, é o amor, o que você fez de bom, de verdade, é o que você fez com sinceridade, de coração. O tupete lá em cima, vaidade, arrogância, prepotência, soberba, te joga no inferno. É no inferno. Pode sentar, Mayara, você já é médium daqui, porque você tem mérito. Pode se sentar. Vamos continuar exortando, sim. Enquanto não consertar, a exortação continua. Porque se está tendo exortação, é porque as coisas não estão boas. E não é só no espiritismo, não. É nos evangélicos, é nos católicos, é nos umbandistas, cheio de paradigma, cheio de dogma, cheio de crenças limitantes, rituais que não precisa se fantasiar todo, botar chapéu de cigana, amarrar lenço vermelho na cintura, com caindo assim. Não precisa de nada disso. Não precisa de vestido de pombagira, não precisa fumar charuto, não precisa de cachaça, não precisa de bebida, não precisa. Quando usa o charuto, ele não traga, ele puxa só a fumaça sem tragar e cospe na pessoa a fumaça para fazer defumação. Aí tudo bem, é outra coisa. Eu tô falando fumar mesmo, tragar. Não, não precisa de nada disso. Não precisa de oferenda para Exu, para Pombagira, para Preto Velho, para Erê. Não precisa de oferenda, não precisa de padê, não precisa de despacho, não precisa de um monte de guia amarrado no pescoço. Não precisa de nada disso. Preto Velho, se quiser, ele incorpora no Pedro, Pedro sem camisa. É, o Pedro agora começou a dieta dele, ele vai emagrecer. Ele vai incorporar sem camisa. Tá? O que manda é o que tá aqui dentro. Suas intenções, seu coração. Livro dos Médiuns, vai lá no Livro dos Médiuns. Não vou dizer qual é o capítulo, não vou dizer nada. Você vai ter que ler o livro todo. Se você é médium de verdade, você vai ler. Para você canalizar com o espírito puro que atingiu a angelitude. Sinceridade e pureza de coração. Você tem? Tem sinceridade e pureza de coração? Se não tiver, não vai canalizar nunca com Jesus. Não vai canalizar com Jesus. Ele não vai canalizar. Miguel não vai. Tem sinceridade no coração mesmo? Gente, tem um monte de gente aí na internet que está falando de nova terra. Nova terra. Nova raça humana. Mundo regenerado. Tem um conhecimento enorme de mundo regenerado. Só vai ficar no conhecimento, não fica no mundo regenerado. Só vai ficar falando de nova terra, de nova raça humana, que fora da caridade não há salvação, só vai falar. Não vai viver nesse mundo, não vai. Nesse mundo, quem é desse mundo são os humildes, são os puros de coração, são os benevolentes, são os amorosos, os fraternos, e você não é! Você sabe muito bem que eu estou falando contigo. Quem são as pessoas sabem. Porque quando a coisa vem de Deus, por mais que esteja com o coração empedrado, vai sentir, hein? Vai sentir. Vai sentir. Não precisa de aguinha, não precisa de pedra, pedra de extraterrestre. Pedra, a cura da pedra tal do extraterrestre, do planeta tal. Você vai comprar essa pedra? Deixa de ser burro. A pedra não cura nada. O que vai curar você é você se reformando, vibrando no amor, na fraternidade, na luz. Fazendo bem. Não compra pedra nenhuma. Água fluidificada? Pode usar. Pode até comer a fruta benzida, fluidificada, se for através de um médium que realmente faz as coisas como tem que ser feita, tem efeito, porque a energia magnética vai para a comida, vai para a água. Mas quem é o médium que fez? Quais são as intenções do médium que fez? Como é que é o coração do médium que fez? Como é que é a conduta do médium que fez a emanação magnética na água? Como é que é? E outra, a água vai ser dada de graça ou vai ser vendida? É de graça, de graça. Aqui não se cobra nada. Todas as palestras são de graça. Quem vem aqui leva a cesta básica para casa e leva até dinheiro leva. Leva dinheiro. Claro, dentro dos limites, né? Porque aqui não tem ninguém rico. Mas vai vir mais, hein? Porque Deus vai mandar mais. Vai. Vai mandar. Quanto mais dinheiro entra, mais vocês ganham. É, porque eles não são egoístas. Eles não vão segurar para eles. Deus faz as coisas acontecerem. Deus faz, Deus dá aumento no emprego, dá aumento, o cara trabalha, ah, você tem um aumento de 30%, vem de repente o aumento. O cara pode ganhar até na loteria. Deus faz ganhar na loteria, se ele quiser. Acerta até na loteria. Ou você acha que se o Pedro ganhar 100 milhões de reais na Mega Sena, você acha que ele vai abandonar tudo e vai embora? Dá dinheiro e poder para o homem, que você vai conhecê-lo. Dá dinheiro e poder para ele. Quem é temente a Deus, nada disso sobe a cabeça. Isso só sobe a cabeça de gente imatura, de espírito imaturo. Imaturo. Que é a maioria daqui do planeta Terra. A maioria. Pode ter faculdade de medicina, especialização em Harvard, pode ter doutorado, mestrado, é criança imaturo e não sabe nada. Não sabe. Olha Chico Xavier. Chico Xavier não tinha nem o segundo grau. Olha o que, que Deus fez através dele. Olha os livros que foram escritos por Deus através das mãos dele. Olha o Chico. Olha Jesus, carpinteiro. Olha os apóstolos, pescadores, semi-analfabetos, analfabetos, ignorantes. Quem que Deus escolheu? Foram eles ou foram os sacerdotes lá, instruídos? Agora está a mesma coisa. Não mudou nada. Quem é que Deus escolheu aqui? Os humildes. Puros de coração. Tá? É a mesma coisa. E tá um monte de gente, não são todos não, tá? Porque na época de Jesus tinha um monte de gente que aceitava Jesus. Mas tinha também um monte de gente que não aceitava. E hoje, a mesma coisa. Quem é que não aceita esses médios aqui? Os sacerdotes de hoje. É, espíritas, umbandistas. Eu não vou nem falar dos evangélicos, porque evangélico não acredita em corporação, tudo é do capeta, do demônio, eu não vou nem botar evangélico. Eu vou falar dos espíritas, dos umbandistas. São os sacerdotes de hoje, é Caifás, Pôncio Pilatos, Herodes, que tem o exterior do copo e do prato limpos, mas o interior está cheio de rapina e iniquidade. Hipócritas! Vamos falar de novo, não vai ficar só em um vídeo, porque quando grava um vídeo, aí vai vindo outros, aí o vídeo vai ficando lá para baixo, sabe? Vai ficando lá embaixo, ele é esquecido. Eu sei que vai ser compartilhado, mas um monte de gente não vai ver. Então, já que não vai ver, nós renovamos, porque ainda não melhorou, então a gente vai nesse de novo. E nós só não vamos botar esse vídeo e ficar 2-3 dias sem botar vídeo nenhum, para esse aqui ficar como o primeiro, né? A gente só não vai fazer isso, porque os benfeitores, os mentores, precisam trazer mais mensagens, hã? Mas sabe o que a gente pode fazer? A gente pode fazer o download e repostar, né? Como já foi feito, né? Repostar. Hã? Repostar. Porque se repostou o vídeo do Akhenaton, que fala que o movimento espiritualista está em crise. Lembra aquele vídeo? Se repostou, é porque teve um propósito. Né? Se o Pedro sentiu um incômodo, se né, a pneumatofonia foi forte, tem que repostar, reposta aquele vídeo lá. É porque o negócio, a mensagem tinha que vir de novo, porque o negócio não está legal ainda. É, não está legal. Que tem lugar aí que tá fazendo um trabalho bom, não é gente ruim não, é gente boa. É. É gente boa, não é gente ruim não. Continue, o trabalho tá lindo. Mas tem que mudar um negocinho ou outro aí, porque não tá mais tempo. E esse negocinho ou outro que tem que mudar está atrapalhando o trabalho do Cristo. Está atrapalhando o trabalho dos benfeitores espirituais, dos mentores. Muita gente não enxerga, não vê. Mas nós aqui na espiritualidade, nós vemos e sabemos qual é o ponto crítico, o que está ruim. É. O outro lá que nós usamos, né, o mais velho, fez um trabalho lindo. Tá? E falou um monte de verdade de um monte de gente que precisava ouvir. Agora, nós vamos falar a verdade 10 vezes mais, ao cubo 50 vezes. Através desse aqui. Gente, espírito da justiça, divina, tá? Ele, quando fala justiça, não é que ele é ruim, não. Não é que ele é violento e agressivo, não. Muito pelo contrário, o espírito da justiça, ele é extremamente amoroso. Ele é muito amoroso. Mas o espírito da justiça, ele vai lá e faz o que tem que fazer. Ele é incisivo quando tem que ser, porque ele sabe muito bem para quais espíritos ele está falando. Com quem ele está falando. E com quem ele está falando, não dá mais para falar mansinho. Tem que falar incisivo. Então aqui vocês não vão ver, Preto Velho falando amoroso? Sim, direto. Só que o Preto Velho vai vir e vai falar incisivo, porque os Pretos Velhos, qual é a colônia que os Pretos Velhos habitam? Não é Aruanda? Vocês sabiam que Aruanda é uma colônia voltada para a justiça divina? Vocês sabiam disso? Aruanda é uma colônia espiritual totalmente voltada para a justiça divina. Lá estão os guardiões da humanidade. E os Pretos Velhos estão lá. Então o Preto Velho vai exortar, e exorta mesmo, hein? Exorta mesmo. Então, achar que Preto Velho tem que vir para falar mansinho é doutrina. Doutrina. Dogma, paradigma, sistema de crença, coisa de gente que pensa pequenininho, cabeça de amendoim, cabeça de formiga, sem expansão de consciência nenhuma, não conhece o universo, não sabe como ele funciona. Se pegar o teu espírito agora e botar lá no universo do lado de um espírito de realmente de alta estirpe, você não vai entender nada do que ele fala. Você vai ver o tamanho da tua pequenez, com toda a tua faculdade de medicina, com todo o teu conhecimento de terapia, com todo o teu doutorado, mestrado, com todo o livro dos médiuns lido, todo o livro dos espíritos lido, toda a Bíblia lida, você vai ver que você não sabe nada. Porque o livro dos médiuns trouxe só o início, o beabá. Lá mesmo está escrito, vamos ler de novo, vamos estudar de novo. Vamos lá estudar de novo o livro dos médiuns. A soberba, a vaidade está muito grande. Não volta, vamos estudar de novo. Está lá que tem faculdades mediúnicas que nem os espíritos trouxeram, porque vocês não iam entender que tem muito, inúmeras faculdades que vocês não conhecem, que já tem se manifestado por aí, nem vocês sabem, mas a arrogância está tão grande, a vaidade está tão grande, que eles sempre têm uma resposta. É, eles têm uma resposta para tudo. É como está famoso, né? Aí o que eles falam, todo mundo acredita. Não, porque a fulana disse, se a fulana disse, é lei, porque a fulana é famosa, a fulana tem faculdade de medicina, o outro é terapeuta, o outro tem tantos livros psicografados. Então, se ele falou, é isso, é verdade. Não é, não é, não. Ele não tinha resposta. Ele não tinha resposta para te dar, porque era uma faculdade mediúnica nova. Ele inventou, não é essa resposta, não. E o Pedro não sabe disso que eu tô falando, hein? Porque o Pedro não tava lá, sou eu que tô trazendo. Nós sabemos a resposta que ele está dando para vocês, para muitos de vocês, é errada, porque está aparecendo faculdades mediúnicas novas e eles não estão sabendo explicar. Estão desesperados. Só que eles têm que ter resposta para tudo sempre. Isso é orgulho. Orgulho. É orgulho. Porque se o cara não sabe, ele vai falar, não sei. Teve várias pessoas aqui que vieram perguntar coisa para o Pedro. Pedro falou, ah, irmão, não sei. Não tenho esse conhecimento. Eu vou ter que estudar isso para depois te falar. O Pedro já falou várias vezes aqui que não sabe. E ele não vai saber responder tudo. Ele não vai saber. Porque ele não tem todo o conhecimento do universo. Ah, mas ele é um Anunnaki encarnado. Ele está nesse corpo. Ele está no esquecimento. Ele só vai lembrar da memória dele de Anunnaki se o Cristo determinar que o que está adormecido no corpo mental inferior dele deve ser ativado. Só se o Cristo meter a mão lá e ativar o que está adormecido. Fora isso, ele está no esquecimento, não vai lembrar. Ele está no corpo físico aqui da Terra, denso, pesado. Então, se ele não souber, ele vai falar, não sei, não tenho esse conhecimento. Como ele já fez várias vezes. E outra coisa, o telefone toca de lá para cá, tá? O telefone toca de lá para cá, tá? Nem sempre um espírito precisa responder alguma coisa, o próprio médium pode responder. Se ele tem o conhecimento, para que, que tem que ser o espírito que tem que vir? E outra coisa, se ele não tem o conhecimento e o espírito não veio, é porque assim Deus quis, porque Deus não quer te dar a resposta agora, ele não quer que vocês saibam disso agora, porque vocês não estão preparados para saber de tudo. Não estão preparados. Se contar, vão dizer que é surreal, vão dizer que é loucura, vão dizer que é animismo, mistificação, o cara enlouqueceu de vez. Não estão preparados. Não estão preparados para conhecimentos muito avançados. O pouquinho que é trazido já dá um problema danado? Uma canalizaçãozinha com Jesus já deu uma confusão imensa, um negócio ridículo que é para ele fazer? Um negócio ridículo, como se ele não tivesse conhecimento para canalizar com um humano aqui da Terra, um mero mortal, um espírito daquela hierarquia. Olha o que, que fizeram, olha como eles são menos adiantados, olha como eles não têm expansão de consciência nenhuma, olha como eles não sabem de nada. Não sabem. Gente, eles não sabem. Não venere-os como Deus, como eles soubessem de tudo. Não sabem. Não sabem nada. Se trouxer um espírito aqui de vigésima grandeza aqui, ele vai com o espírito de vigésima grandeza, vai descer, se materializar e vai falar com eles. Eles não vão falar mesmo coisa difícil. Eles não vão entender nada. Falar mesmo da ciência espiritual, ciência do espírito, ciência do universo, sabem nada. Estão num planeta de terceira grandeza, na periferia de uma galáxia, num sistema solar comum, com um sol comum, um sol pequeno, porque tem sol muito maior do que esse. Nesses corpos aqui, horríveis, densos, pesados, que apodrece, fica doente. Tem que ficar tomando banho toda hora, senão fica tudo cheio de cascão, fede. A barriga cheia de fezes. Tá? Cheio de fezes na barriga. E agora você vê, tá com a barriga cheia de cocô e com o nariz lá em cima em pé, com a barriga cheia de merda. É brincadeira? É brincadeira? Realidade não é essa, barriga cocô na barriga, não. Realidade é espírito. Sabe qual é a realidade? É Miguel, é Gabriel, é Uriel. É, são esses, luz pura. Você acha que tem cocô dentro da luz? É luz, amor, fraternidade, humildade. Esses são grandes de verdade. Que tem uma luz tão grande que é capaz de iluminar esse planeta aqui inteiro. Se ele quiser, ele joga uma energia dele aqui na eletricidade de vocês. Vocês podem ficar 50 anos com luz de graça. Podem ligar todos os ar-condicionados, todos os ventiladores. Ele emana uma energia aqui dele e fica tudo ligado, tudo de graça durante 50 anos. Tamanho é o quanto, quanto energético. Isso é que é espírito de verdade. Isso é que é espírito. Vocês estão muito longe de um nível desse. Muito longe, muito soberbos, arrogantes, vaidosos, prepotentes, egoístas, egocêntricos, egoístas, gananciosos, violentos, agressivos, julgadores, escarnecedores. Vocês acham que vocês vão herdar o reino de Deus? Não vai nada, vai ter que voltar para isso aqui um monte de vezes. vai herdar nada. Tá longe. Ih, tá longe. Longe, longe, longe. Muito distante. Esse aqui veio de lá. Ah, elogio! Não é elogio, não! O outro, há 2000 anos atrás, falava em alto e bom som. Sou rei, meu reino não é deste mundo. Sou o que sou, sou o Cristo, sou o Messias, filho do Deus Altíssimo. Tenho um reino lá. Eu sou Deus. Falava isso. Enquanto de você nascer, eu sou. Sabe o que ele dizia, eu sou Deus? Não é que ele é Deus, não. É porque ele era um com o Pai. Ele não pensava duas vezes em falar, e isso não é vaidade, não é vaidade. Ele estava dizendo quem ele era. Quem ele era. Não é vaidade, não, gente. Vaidade é quando o cara não é, ele não diz que é, porque eles não dizem, porque eles não são burros, né? Porque se eles falarem que são grandes, aí vão dizer, não, sabe o que eles falam? Eu sou humilde, eu sou pequenininho, eu sou espírito endividado. Eles fazem isso. Não fazem isso? Eu sou humilde, eu sou pequenininho, eu sou espírito endividado. Mas nas atitudes deles, na atitude, na conduta, ele age como se ele fosse o próprio Cristo. Ele fica com o nariz em pé e se acha cheio de luz, todo poderoso, sendo que o Cristo não tem nariz em pé. O que eu estou querendo dizer é que ele age como se ele fosse um espírito de alta hierarquia. Esses médiuns aí, ele fala que é pequeno, eles falam que são pequenos, que são endividados, né? Não é assim que eles falam? Vocês já assistiram, sou pequeno, sou endividado, tenho que crescer muito, mas nas atitudes, como é que eles são? Arrogantes, prepotentes, vaidosos. Então eles falam uma coisa, mas na conduta é outra, na conduta é outra. Eu tô certo ou tô errado? Não é assim? Você não veio desse meio? É assim. A Sabrina, quando esse canal aqui estava começando, que os Exus estavam vindo, exortando, legal, direto, tem uma amiga da Sabrina que ela é espírita. E ela já foi desse meio. Sabe o que ela fez? Que nem você. Não aguentou. Abandonou tudo. Falou, não, vou praticar meu espiritismo sozinha. Não vou participar mais de casa espírita nenhuma. Não tem condições. Antro de vaidade, de soberba, arrogância, prepotência, inveja. Sabe o que ela falou? Ela assistiu a exortação dos Exus. Ela falou assim para a Sabrina, porque eles estavam assustados, porque eles não conhecem esse meio. Pedro não era de centro espírita, nem a Sabrina. Elas são evangélicas, ela não sabe como é que é esse meio. Então eles ficavam assustados quando os Exus incorporavam no Pedro e exortavam daquele jeito. Até o Pedro ficava assustado, falava, gente, por que eles estão exortando dessa forma? O Pedro não entendia, porque o Pedro não vem de lá. Ele não sabia o que estava acontecendo lá. Sabe o que ela falou para Sabrina, essa espírita? Falou assim, amiga, é isso mesmo. Deixa eles exortarem que é exatamente tudo isso que está acontecendo nos centros espíritas. Agora vocês se preparam, hein? A menina falou para Sabrina. A menina falou, se preparem que vão arrancar o couro de vocês. E foi o que aconteceu e ainda está acontecendo. Como se dissesse, experimenta. Experimenta canalizar o ET de alguém. Experimenta incorporar o preto velho de alguém. Experimenta para ver o que vai acontecer. Hã? Todos eles estão abandonando esses médiuns todos. Abandonando. Os espíritos da luz estão abandonando todos os médiuns arrogantes, prepotentes, vaidosos, egocêntricos. Estão abandonando. Já abandonaram faz tempo. Tá? Já abandonaram faz tempo. Eles estão vindo trabalhar com verdadeiramente quem é humilde, quem é puro de coração, quem tem boa vontade, quem quer o progresso da humanidade de verdade. Tá? Quem tem muito espírito das trevas que está imitando esses espíritos, esses extraterrestres e tudo mais. Só que agora a mediunidade vai ser suspensa. Nem os das trevas vai conseguir usar mais eles. Nem os das trevas vai conseguir mais. Como é que vai fazer agora, hein? Como é que vai fazer agora, hein? Ainda mais agora que já adquiriu já uma popularidade imensa. E porque vai chegar uma hora que as pessoas vão perguntar, né? Cadê o... Nossa, o que, que aconteceu com o caboclo tal? O que, que aconteceu com o preto velho tal? Tanto tempo que ele não vem, que eles cobram. Eles cobram. O que, que aconteceu com o ET tal que não veio mais? Vai fazer... E agora, hein? Hã? Como é que vai resolver, hein? Livro dos Médiuns. Livro dos Espíritos. Questão 495, Livro dos Espíritos, 495. Os Espíritos Protetores se afastam dos protegidos quando eles começam a ceder aos pensamentos dos Espíritos Inferiores. Ouvir muito mais os Espíritos Inferiores do que os da luz. O protetor se afasta. Se afasta. Livro dos Médiuns. Como atrair os espíritos benevolentes para você? Os da luz. Como? Como? Qual é a receita para atrair os benevolentes? Humildade, amor, fraternidade, caridade, benevolência, paciência, boa vontade de querer fazer o bem. Como atrair os espíritos inferiores, os enganadores, os das trevas? Ah, é fácil, aqui é mole, aqui é a coisa mais fácil na Terra, é o que mais fazem. Arrogância, prepotência, vaidade, ganância, o ego bem inflado, é... julgamento, pessoa que gosta de julgar, de debochar do trabalho do outro irmão que faz um trabalho para a luz, que grava vídeo no YouTube e fala assim, ih, estou até canalizando Deus, o Todo-Poderoso. Tão sim, porque Deus está dentro deles, está dentro de você também, só que você mata ele todo dia por causa das suas atitudes. Que você é arrogante, vaidoso, egocêntrico, prepotente, ganancioso. Ele está dormindo dentro de você. Neles Deus está vivo. Se Deus está vivo dentro deles, Deus fala através deles. Essa exortação que está vindo, você acha que é de quem? É do Pai, para você. Está vindo de dentro dele. Porque além dele ser segundo o coração de Deus, ele é temente a Deus, ele ama os seus irmãos, ama inclusive você, ama Deus. É humilde, vai com Deus. É humilde. É, mas ele fala assim, ah, mas os espíritos benfeitores não diz que o seu médium é humilde. Sim, se não disse é porque ele não é. Porque se ele for, vai falar que ele é sim. Se transforme de novo em criancinhas. Criancinhas e sejam humildes para poder entrar no reino de Deus. Se transforme em criança de novo. Vocês estão muito adultos, muito nariz em pé. Vocês, espíritas. É, vocês, espíritas. Não são todos, mas são muitos. Vocês, umbandistas. Vocês, espiritualistas. Que estão causando um dano imenso. E nós estamos aqui, sim, porque ele é um João Batista e tanto. Ele não é reencarnação de João Batista, não. Mas ele é aquele profeta do saco roxão. Ele é índigo. Ele fala mesmo. Ele é índigo, ele é igual João Batista, ele é igual Paulo de Tarso. Vai falar, sim. O saco já está tão roxo que parece que vai cair. Esse mundo vai ser um mundo regenerado. Ele vai ser. Ele já está a caminho disso. E vocês não podem habitá-lo. Vocês, que você sabe muito bem com quem eu estou falando, não podem habitá-lo, porque vocês não têm merecimento, vocês não têm mérito, vocês não têm coração, vocês não têm amor, não têm fraternidade dentro de vocês. Vocês só vão ficar gravando vídeo falando de fraternidade, amor, só sai da boca para fora. Jesus na boca de vocês é carro sem gasolina. Carro sem gasolina, Jesus na boca de vocês é carro sem gasolina, é mar, é a praia sem água. Se desencarna agora, é, desce, na hora, na hora, na hora, desce, desce. E então, acho que a gente está implicando, que a gente está... falando mal, isso é pro bem deles. Sabe por quê? Porque eles desvendaram, muitos deles desvendaram, como é que funciona lá nas trevas. Mago negro, falaram de mago negro, falaram de cientista. Que você acha, se desencarnar agora e for lá para baixo, você acha que o mago negro vai fazer o que com eles? É ovoidização na hora. É ovoid na hora, seu Adil. É ovoid na hora. O mago negro vai olhar assim, vai dar um impulso mental, vai hipnotizar profundamente e vai transformar na hora num ovoid. Na hora, não tem conversa. E quando pegar o ovoid, ainda vai ficar dando choque ali o tempo todo, torturando. É isso que eles vão fazer. É isso que eles vão fazer. É ovoidização na hora. Na hora. Então muda, porque ainda tem aí uns 20 anos de vida, 15, até 25 de repente. E nesse tempinho aí, Deus está dando para modificar, hein? Porque dá, hein? Porque é só querer. É só querer. Dá para mudar sim, ó. Em um ano dá para mudar um monte de coisa. Dá para mudar muita coisa em um ano. Esse aqui pegava, se deitava com 150 diferentes por ano. Em um ano ele caiu para 10. Depois erradicou tudo. Foi caindo. Até ficar uma só. É. Eu tô botando um negócio aqui na mente dele, mas ele não quer deixar eu falar. Porque senão vão cair em cima dele, porque vai, que na verdade, né, não é o espírito, né, é o Pedro, né? Ele se acha, o ego dele está lá em cima, né? É assim que vão falar, né? Então, tá bom, Pedro, eu não vou falar, não. É. Tem gente, para ver como é que quando encarna, o seu filho, né, que está na barriga lá da moça, já foi revelado aqui que é de Urano, né? Ele é um cientista, tá? É um cientista, é um médico e tanto, né? Tá trazendo, tá tudo no arcabouço mental. Só que tá num corpo denso. É totalmente fora da realidade de lá. Tá um sofrimento e tanto para ele, hein? Porque lá é o céu, tá? Em Urano. Vocês dois têm que educar ele, tá? Educar de forma saudável. Estimular a estudar. Tá? Porque ele está no esquecimento. Ele veio de lá, mas ele está no esquecimento. Se der uma má educação, mesmo com toda a evolução dele, vai ficar mal educado. É isso que as pessoas não entendem. Que acham que um espírito evoluído, quando vem, que ele tem que ser perfeito. Ele está no esquecimento, ele está no corpo físico denso. Se o pai e a mãe e o pessoal que está em volta for complicado, ele vai ficar complicado, hein? Mesmo sendo evoluído, tá? Fica, tá no esquecimento, gente. Ele é produto do meio. É a educação que você dá. Por isso que a educação é importante. Então, já está avisando já agora para não desviar, para já, desde pequenininho, já ser colocado no caminho. Entendeu? Bota para estudar, né? Porque quando o moleque for estudar, quando ele começar a estudar biologia, né, anatomia e tudo mais, quando ele começar a prestar atenção, eclode tudo, hein? Porque tá ali dentro. E ele não sabe, porque, nossa, por que eu estou... está tão fácil isso. E está vindo outras coisas, está vindo mais ideias aqui que não está no livro. Ele vai trazer essas ideias novas. Ele vai dizer, tive uma ideia, invenção. Invenção nada, ele trouxe do planeta dele. Então, o que você acha que vai acontecer daqui a uns 30 anos na medicina aqui na Terra? Vai avançar muito, vai avançar. E o seu filho, ele já vem, já é sexta raça, tá? Sexta raça humana. Se ele já é sexta raça, o seu filho, as faculdades paranormais, mediúnicas, faculdades psíquicas dele, vai vir bem aguçada. Você viu como é que o sentou aqui e o Pedro botou a mão na barriguinha e o moleque começou a se agitar lá dentro? É, ô amiguinho, meu amigo. Conhece, energia, né? O moleque ficou louco, né? Quando bota as músicas evangélicas aqui de Deus, fica louco na barriga, né? Porque a ligação dele com Deus é imensa, né? Sexta grandeza. A ligação com o pai é grande. Sente. Tô em casa. Porque muitos aí nem sabem o que tem aqui, né? Aqui em cima flutuando, né? Os espíritos estão voando para lá. Nem imagino. Nem se falar também, né? Só acredito vendo, né? Continua Tomé, um monte de Tomé, né? Aí tem que falar toda hora, bem-aventurados aquele que crê sem ver. Jesus já falava lá, tem que continuar falando hoje. Tem que continuar falando da mesma coisa. Só acredito se eu ver um milagre. Eu quero sinais e prodígios. Mesma coisa com Jesus. Mestre, faça-nos um sinal, faça-nos um prodígio. Sabe por que eles falavam isso para Jesus? Que eles queriam ver milagre, queriam ver a prova, queriam ver sobrenatural. Não adiantava ele falar, eu sou o Filho de Deus, eu sou Jesus, não adiantava. Ele tinha que provar, ele tinha que fazer o sinal, o prodígio, né? Continua a mesma coisa. Querem sinais, prodígio, né? Só vai acreditar se aparecer um espírito aqui e falar tudo detalhadamente para o Pedro, do filho dela que mora não sei aonde, só vão acreditar assim. E mesmo que seja dessa forma, vai ter uns que vai falar assim, nossa, o espírito das trevas, como ele engana fácil, né? Porque ele sabe tudo da vida da pessoa, né? Passou, se transfigurou, passou tudo para o Pedro, né? E os bobões estão acreditando. Por isso que Jesus não se materializa. Não vão acreditar. Se o mestre, o representante, o mestre, Jesus, incorporasse aqui na Terra de novo, ele ia ser estraçalhado. Estraçalhado. Porque ele não ia ficar parado, não. Ele ia ver essa tecnologia toda, porque na época dele não tinha, né? Ele ia chegar aqui, ia ver internet, YouTube. Primeira coisa que ele ia falar, vou fazer um canal no YouTube para pregar para eles, para poder moralizá-los, né? O que vocês acham quando ele fizesse um canal no YouTube, ele começasse a dizer quem ele era e de onde ele veio e o que ele veio fazer? O que vocês acham que ele que iam fazer? Pronunciamento. Olha, Jesus disse que Cristos falsos viriam. Quer dizer, na verdade é o próprio Cristo que estaria ali reencarnado, né? Meus irmãos, mistificação, hein? Mistificação, porque se ele é Jesus, né? Ele tem uma ligação, ele tem pureza de coração, tem amor, tem fraternidade. Ele ia canalizar com quem? Ele poderia canalizar com Miguel, Metatron, o próprio Deus, podia falar através dele, né? Espírito de sexagésima grandeza, septuagésima grandeza, ducentésima grandeza. Podia canalizar com ele. Aí iam fazer o quê? Quando o espírito de ducentésima grandeza canalizasse com ele, o que iam fazer? Iam destruir com ele. Porque ele não ia ser conhecido. Ele não ia ter tempo, um templo espírita gigantesco, não ia ter 400 e tantos mil no YouTube de inscritos. Ele não ia ter livro psicografado. Ele ia ser estraçalhado pelos sacerdotes de hoje reencarnados, os padres e inquisidores que hoje são espíritas, que são dirigentes, médiuns, freiras da época da Inquisição, que apoiavam os padres inquisidores. Tudo reencarnado hoje. É isso que eles iam fazer. Políticos, políticos que gostam de poder, reencarnados hoje como, como médiums. É só tranqueira. É tranqueira. Médium, a maioria dos médiums, é tudo tranqueira. É tudo espírito endividado. É tudo criminoso cósmico. A maioria. A maioria. Tá? A maioria. O que vocês acham que Chico Xavier e Bezerra foram? Lá em Capela, um era um almirante e o outro lá era o que apertou o botãozinho lá e destruiu todo mundo. Sabiam disso? Chico e Chico Xavier e Bezerra, lá em Capela. Tá? Um era o almirante e o outro era o... Ah. Então, são poucos os médiuns, são poucos os médiuns missionários que vêm, espíritos evoluídos de verdade, tá? Que vêm como missão, o médium como missão. Só que nessa época, isso vai aumentar. Esses médiuns vão aumentar, sabe? Não vai ser mais pouquinho, não. Vai aumentar. Porque a chance para os endividados já foi dada. Não aproveitaram. Olha como é que eles estão. Vaidosos, arrogantes. Então vai ter que mandar os evoluídos de verdade para botar a casa em ordem. É, para botar a casa em ordem. A casa vai ser colocada em ordem. A gente já vem mandando, né? Já vem mandando. Já vem mandando, né? Né? Nós usamos o outro lá, né? Usamos o outro, que já falou mesmo mais verdade, bem boa. Falou mesmo. E foi atacado e atacado até hoje. Porque é difícil, né? Ouvir a verdade sobre você mesmo, né? Difícil. Atacar o cara. Só que não tem problema, não, porque ele avisou. O cara avisou. Não adianta. Deus vai mandar outro. Ele vai continuar mandando outro. Vai mandar. Depois do Pedro vem outro. Enquanto o Pedro estiver aqui, já vai vindo outros. Ele não precisa nem desencarnar, não. Já está vindo tudo, já. Está vindo tudo, já. Já tá vindo tudo. E vai continuar vindo. Tá? Aí quando ficar um mundo regenerado, está todo mundo vibrando no amor, na fraternidade, sabe o que, que vão fazer? Vão mandar um espíritos ainda mais evoluídos, muito mais evoluídos do que o pessoal que está no planeta regenerado. Só que quando esse espírito muito mais evoluído vier no mundo regenerado, como é que ele vai ser recebido? Ele vai ser recebido que nem o Pedro foi recebido? Ele vai ser recebido com amor. Né? Ainda vão falar assim, vem, que a gente quer crescer mais. A gente quer crescer mais. Aí é tudo no amor. Aí não tem exortação. Não tem. Quer que não tenha exortação? Quer que não tenha mais exortação? Fica fraterno. Fica todo mundo fraterno. Todo mundo regenerado. Aí não tem mais exortação. Aí o Pedro já nem vai poder mais ficar aqui. A gente vai ter que tirar o Pedro. Vai ter que mandar um outro muito mais elevado. O que, que o Pedro vai ensinar? Se o mundo já fica todo regenerado? Nada. Tem que mandar um outro ainda muito maior do que ele para poder vir, para ajudar, para progredir mais. É assim que funciona. As pessoas não entendem o porquê que tem que falar alto, às vezes tem até que gritar, tem que ser mais incisivo, tem que exortar. Por quê? Porque a Sabrina falou para o Pedro. Ah, será que você tem que ir mesmo? Ele falou assim, não, Sabrina, eu estou sentindo aqui que eu tenho que ir lá porque hoje o negócio vai pegar. Todo e qualquer médium que for convidado para cá só pode ser convidado através dele. Por quê? Ele é melhor? Não é melhor. É porque assim Deus determinou que qualquer espírito que vem, emissário do Cristo, de Deus, vai convidar incorporado nele ou canalizado com ele. E se não tiver espírito nenhum, Deus falar com ele ou um espírito falar com ele, pode convidar. Ele ainda vai fazer. Ele não vai ficar todo bambambam, todo estufado e vai sair convidando, não. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai se encostar no cantinho, vai começar a orar para perguntar se é aquilo mesmo. Porque ele não quer falar dele mesmo. Por que que ele não ficou na dúvida aqui? Porque tem um espírito canalizado com ele e ele sabe que eu sou um servo do Cristo e que a ordem veio de lá. Por isso que ele deixou eu convidar ela. Porque não fui eu que convidei, não foi hoje que convidou, nem o Pedro. Foi o Cristo. Ela foi convidada por Jesus. Assim como todos os médicos que estão aqui foram convidadas pelo Cristo, por Jesus Cristo. Tá? É assim. Ele é o Filho. E Jesus determinou que assim tem que ser, que qualquer médium que for convidado vai ser convidado através dele. Ele nem queria isso, porque por ele Jesus podia convidar outros médiuns através da Michele, dela, mas o Pedro nem queria, nem liga para isso, mas é a coisa do Cristo, a coisa de Deus, é ele pronto. Que tem coisa que só o fulano faz, porque para dizer assim, como se dissesse assim para vocês, é ele. As pessoas acham que o espírito que encarna aqui tem que ser perfeito. Jesus também deu uma escorregada. E quando ele surtou lá, que ele derrubou tudo dos comerciantes lá, ali ele perdeu as estribeiras. Depois ele, opa, errei, fiz bobeira. Agora já está feito. A multidão foi em cima dele e iam jogar ele de cima do penhasco. A missão dele não ia ser cumprida. Iam jogar ele. Só que a espiritualidade estava todo mundo ali, né? Cegou algumas pessoas, ele foi saindo de fininho no meio da multidão e fugiu. Fugiu. Porque iam jogar Jesus do penhasco quando ele saiu derrubando tudo lá. A casa do meu pai não é casa de negócios, derrubando tudo. Naquele momento ali ele falou alto, ele falou incisivo, ele gritou, ele xingou. Ele gritou, saiu derrubando tudo. Ele é desequilibrado? Ele é doente? Olha que até ele perdeu a paciência, hein? Com os doentes daqui. Já passou 2000 anos. Continua a mesma coisa. A gente vai falar manso? Não tem como. Não tem como. Não tem como. A mensagem fica por aqui. Né? A gente sabe, né, que vão continuar os mesmos, né? Porque ele é um pilantra, um mistificador salafrário, não acredito, né? E não é quem ele é, né? Igualzinho a 2000 anos atrás, né? Mas o recado foi dado, hein? Depois que desencarnar e chegar lá e ver a realidade, porque vão mostrar, hein? Vão mostrar, hein? Vão mostrar. Vão falar, fulaninho, vem cá. Olha lá quem eles são. Olha lá quem eles são. Olha lá quem o Pedro é, quem a Sônia é, quem a Sabrina é. Olha lá quem eles são. Olha o que você fez. Olha o erro que tu cometeu. Aí não adianta chorar, hein? Rolar no chão chorando. Não adianta, hein? Porque a história se repete. É sempre assim. Sempre assim. É impressionante como a história se repete direto. Tá. Acreditando ou não, mais uma vez, avisado. Ó, mediunidade cortadinha! Suspensa! Cortou! Acabou a mediunidade, hein? Cortadinha, hein? Agora te vira!